8 da manhã, hora dela ir embora. Joga fora o amor junto com esse copo de Coca-Cola que ela misturou com vodka e algo sintético. E foi numa violência tipo tiro no tédio. Fudei nessa cidade tipo mira nos prédios. Ninguém vai dormir antes que a gente confira o resto do sabor que ficou, ligou. Quando a vida foi doce, brindou, licor. Né, ainda tem um pouco, ainda não acabou. Ré, foi dos mais loucos, cê nunca negou. Ré, eu disse tô com você e vou onde for. Ela disse, é disso que eu tô te falando, amor. Ré, química, foda quando o mundo cobra. Deixa o mundo fora, nós dois juntos era foda. Joga tudo fora quando a noite for outra vez. Como eu já joguei, seu bagulho volta novo como foi outra vez. Nosso amor é plástico, tão louco amor. Nosso amor é plástico, sintético, sintético, sintético. Nosso amor é plástico, tão louco. Nove da manhã, a casa de cabeça pra baixo. A sandália dela no quarto, aquela da alça de plástico. Embalagens de aperitivo barato, junto com a garrafa de vinho caro de uma safra 94 e que ela bebeu na boca, numa sede louca. As taças no carro, a gente já tava noutra. Leva pro limite, vai. Ela disse que está todo entregue, como se amanhã não existisse mais. Deixa marca pela pele, perde a linha, Vishma. Quebra foto com porta, retrato dela, viu, chapa. Isso tudo e nem ligar. Acende o cigarro, trago o amor e joga para o ar. Vendo a morte lentamente, linda, pra lembrar que essa noite eu tô de bem com a vida. Pode pá, leva simples que ela já é complexa. Ah, eu fodo o mundo com você, gata, é muito mais que sexo. Nosso amor é plástico, tão louco amor. Nosso amor é plástico, sintético, sintético, sintético. Nosso amor é plástico, tão novo amor. Nosso amor é plástico. O mundo acaba em plástico e o plástico fica.